Panorama Agrícola para 26 de agosto de 2010, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Um abraço para você, ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é 26 de agosto, quinta-feira, noite de lua cheia. Nos trabalhos técnicos do programa de hoje está o Márcio Peixe e o ditado é: nem tudo que se enfrenta pode ser modificado, mas nada pode ser modificado até que seja enfrentado. Na dica de Simone Barrin, gratinados mais crocantes. Panorama Regional, Chicão fala da história do queijo artesanal serrano. E na entrevista de hoje, culturas para o biodiesel, como o agricultor pode ser beneficiado. Uma dica que pode mudar o seu dia. Misture farinha de rosca ao queijo ralado e dê aos pratos gratinados uma superfície mais crocante. Simone Barrin para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Secretaria de Agricultura do município de Atalanta e a EPAGRE promovem hoje em Atalanta um seminário sobre silvicultura a ser realizado no Parque Mata Atlântica no período da tarde. Na programação, três palestras: perspectivas de mercado da madeira, fomento florestal com eucalipto no Alto Vale do Itajaí e madeiras especiais para uso na agricultura familiar. Informações pelo telefone 47-3535-0269. A EPAGRE registrou nos últimos dias duas novas cultivares de banana no Registro Nacional de Cultivares do Ministério da Agricultura. São a cultivar Catarina e a cultivar Corupá. As duas novas cultivares de banana foram obtidas por meio de trabalhos de melhoramento genético por seleção de mutantes naturais realizados pela Estação Experimental da EPAGRE de Itajaí desde 91, com a colaboração de produtores catarinenses de banana. Fique ligado no Panorama Regional. História do queijo artesanal serrano. A EPAGRE iniciou pesquisas de campo para resgatar a história do queijo artesanal serrano no Planalto Sul catarinense, na área que compreende os 18 municípios da AMURES, Associação dos Municípios da Região Serrana. Esse resgate é uma das metas previstas no projeto de certificação e qualificação do queijo artesanal serrano dos campos de altitude de Santa Catarina. O resgate da história foi realizado com entrevistas a campo com 45 produtores de todos os municípios em que possuem notório conhecimento sobre esse produto. A idade média dos entrevistados ficou entre 65 anos, sendo que a pessoa mais idosa foi de 94 anos e a mais jovem em torno de 32 anos. Com o resgate da história, se comprovou que a grande maioria dos fabricantes, né, do queijo artesanal serrano são de etnia portuguesa, muitos se referindo como descendentes de açorianos. A receita de fabricação desse produto, né, o queijo serrano, é secular. Provavelmente em torno de 150 anos, né, teria chegado com os primeiros portugueses que povoaram então chamado continente das lajens. Então, pessoal, durante as pesquisas foram encontrou diversos utensílios muito interessantes, como queijeiras antigas, né, centenárias, e até de forma de casca de bracatinga, que é ajustável conforme a disponibilidade de leite no momento de elaborar o queijo, como também outras formas, né, de tamanho do queijo para ser comercializado. O projeto, então, tem como principal objetivo uma indicação geográfica para esse queijo serrano e legalizar a sua comercialização. Hamilton Weber Xavier, Chicão e Epagre Região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A entrevista de hoje é com o engenheiro agrônomo Zenório Piana, que é diretor de pesquisa agropecuária da FAPESC, a Fundação de Pesquisa do Estado de Santa Catarina. Como a agricultura familiar pode se inserir nessa questão de produção de biodiesel, Piana? Bom, nesse momento nós estamos numa etapa de pesquisa, desenvolvendo pesquisa justamente para ver quais são as culturas que a agricultura familiar pode utilizar para aumentar a sua renda na propriedade. A própria FETAESC está realizando trabalhos com o girassol, mas nós estamos testando outras espécies, né, estudando, a IPAGRE está fazendo estudos, para que a gente possa, em futuro próximo, a partir de análises econômicas, verificar o que é possível o pequeno agricultor utilizar na sua propriedade. E o agricultor em geral, médio ou grande produtor aqui em Santa Catarina, deve apostar em que tipo de cultura para a produção de biodiesel? O que está sendo utilizado e basicamente é a fonte de matéria-prima mais importante no país, inclusive para a produção de biodiesel, é a soja. E que Santa Catarina já cultiva anualmente cerca de 400 mil hectares de soja, próximo a isso, e de onde se extrai uma boa quantidade de biodiesel. Então, para o médio e grande produtor, a soja é uma cultura que é utilizada. Agora, nós temos uma possibilidade grande de produção de biodiesel a partir das gorduras animais. E a Embrapa Suínos e Aves de Concórdia está fazendo estudos justamente para ver, aproveitando as gorduras menos nobres, para a produção de biodiesel. Porque as gorduras mais nobres já são utilizadas hoje para a produção de, para uso de cosméticos, como sabonetes, para a indústria de farmácia. Mas, de qualquer forma, a agroindústria de suínos e aves tem condições de contribuir para a produção de biodiesel em Santa Catarina. Com relação ao pinhão manso, uma cultura que aparece e surge como uma promessa para essa área de biocombustíveis, tem viabilidade ambiental e econômica no solo catarinense? Bem, o pinhão manso, a princípio, é uma cultura bastante comentada hoje, assim como a mamona, mas eu particularmente, como pescador, acredito que a viabilidade para Santa Catarina é pequena. Até porque são espécies que têm quase que exclusivamente o seu uso para o biodiesel. E a ideia é que as espécies que sejam utilizadas para o biodiesel tenham um duplo propósito, assim como a soja, por exemplo, que pode ser usada para alimentação humana, parte para alimentação animal, e parte dela, que é o óleo, pode ser utilizada para biodiesel. Então, a ideia é que não se fique dependente só de um tipo de comércio. E nos parece, a princípio, que o pinhão manso, assim como a mamona, não são culturas que nós gostaríamos de aconselhar para Santa Catarina. Mas vamos estudar, vamos ver. As pesquisas epagrícolas vão dizer quanto que o pinhão manso vai produzir por hectare, quanto que a mamona vai produzir por hectare, se isso é viável economicamente ou não. Agora, eu gostaria de também fazer um comentário acerca de outra espécie, que é a nogueira de óleo, que é uma espécie que já existe em algumas propriedades aqui no litoral e que tem um potencial. O professor Rick Miller, da Universidade Federal, está fazendo estudos sobre ela. Outro potencial é a questão das microalgas, que a Universidade Federal está fazendo estudos, a pensadora da EPAG também está fazendo análise econômica. A questão ambiental também deve ser considerada, que é o caso de óleos e frituras, que nós jogamos normalmente no meio ambiente, contaminando o solo, contaminando as águas. E também é uma quantidade grande, né, de material que está sendo estudado pela FURB Blumenau e que pode ser então aproveitado economicamente. Hoje o professor da FURB mostrou que o óleo de fritura já está sendo vendido a 40 centavos o litro, né? Então nós estamos fazendo prestando um serviço grande para o meio ambiente, estamos retirando esse material que iria para o rio e estaria poluindo o nosso solo e que está sendo usado economicamente para a produção de biodiesel. Perfeito. Agradecemos a Zenório Piana, diretor de pesquisa agropecuária da FAPESC, em entrevista aqui ao programa Panorama Agrícola. Obrigado pelas suas informações. Muito obrigado também. Agradeço a oportunidade. Participe do concurso de fotografia rural de Piratuba. Inscrições prorrogadas até 31 de agosto. No escritório da EPAGRE do seu município ou na sede em Florianópolis. Informações pelo telefone 48-3239-5648. O tema do concurso é o cotidiano do homem do campo e do mar. Se você preferir, envie a sua foto para concurso de fotografia rural, Rua Florianópolis 246, Piratuba, Santa Catarina, CEP 89.667.000. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.